Atena 5402, controle 120, decimal. Azul 4958, solas 36, ela me escuta autorizado, táxi de alfa, quilo, parte 3. Posição prevista 4 Lima. Thank you. 3240, chama o controle, 90, decimal 8, mal roupa. Obrigado, bom dia. Chama Para somente de Deus, sempre registro nas frequências 1252 90 até 9238. Para o registro 2939, da Supreme, posso autorizar. Para 3.000 pesos de chão 0 no sistema. 3597, autorizado Brasil, via roda do plano de voo, nível 360. Saída no Boru, no transição elétrica, da roda no zero, primeira curva à direita. Aciona 5415, para o número 20, decimal 8. Para o nível 3620, após 2.000 pés de diretamente. No 360, após 2.000, agora gira pela 1093. Sincronizado, passando o nível 360, transição elétrica. 357, seja mais correto, no 8, repasse pronto. 6211, autorizada, decolagem, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 0-5, nós. Em Salvador, bom dia, passaria 2229. Passaria 2229, continua a aproximação, acho que estou livre, que é legal, mas 0 no fim. Vai dar 2229. Chama controle, Ana 20, decimal 8, vamos. 08, pula. Passada 2229, autorizado com o sistema 0, vento no 50, grau 050. Eu decimal 8, sistema 0, 2280. Este grau 20, autorizado, programa de sistema 7, papás, ao estacionar 73, bom dia. Após isso, no caso de direto mesmo, até o mesmo da 363, volta para 2.000 pés, ajuste na 0.5, autorizado a final do curso, na 0.3, curso na 0 Salvador, está estabilizado. bom dia, Brasília, prepare a Amor 1, transição elevada no copo. Passaria 2229, sala 52, com escuta autorizada, alfa é a porta 3 Juliette. Missão Elephant, decolando a 0, primeira curva à direita. Aciona 5412, controle 120 do small. 28, mantenha o ponto de espera. Confirma o tráfego que mudou. Fórmula 351, Sertão 2, autorizado, chegou a escanamento afastado. espera, reporte pra onde? Senegal na zero, pula aqui. Bom dia, Brasília, agora a gente está te preparar por um no trânsito, olha. Tá bom, bom dia, liberal lá de nós, 22, informação aqui, para serviço ao Fortaleza. Liberal nas 922, bom dia, Fortaleza, número 2, prepare mão no trânsito, para o chamada. Tá 357, decola 204, chama o controle, 120, décima 8, vamos. Controle 120, decimal 8, vamos lá. 208, obrigado. Bom final de semana. É o 3 contador. Grande, bom dia. É o Golo 351. Golo 351, contato com a Grande Solar, siga para a linha de voo 380, vem direto a Lefa. Ok, 380, direto a Lefa, Golo 1354. Autorizado, a linha e decolar se soma 0, vento no 4, 0 graus, 0, 4 nós. Salvador, muito bom dia. Com Chicago 9073. Estava no 23, passando para a Rádio Colégio, que eu estarei de 2, 3, 4, bom dia, número 2, para a cópia. Saída Pusca, transição Caju. Juliette Romeu Vitor, pronto, cópia. Juliette Romeu Vitor, autorizado, Aracaju, via Tuzo Luna 7, nível 2, 7, 0. Saída Pouca, transição Caju, decola da Luna 7, primeira curva esquerda. Aciona 5, 4, 4, 7, controle 1, 2, 0, 2, 8. 8, 9, 2, 7, 0, 3, 2, 2, 4, deixa para 2, 1, 10. Adiciona 0, 5, autorizado, final, 3, 2, 1, 0, 6, 3, 0, 0, 0, 2, 4, 5, 2, 9. Intensidade 1, confirma o nível e o transponder. No pés, adiciona 0, 1, 5, autorizado a final do procedimento elétrico sem reforço estabilizado. Céu, CL, distribuição 10, atribuo 5, 8, 9, 2. Para 2, 1000 CS 0 1.5 está autorizado a final do procedimento de orientação 6, reporte estabilizado, cancele restrições em espaço, ok. 4234, cross hopper. 4234, autorizado, assiste, via tubo Luna 7, nível 350. Saída Puka, transição Caju, decola na 1-0, primeira curva esquerda. Marcando 5436, controle 1-2-0, desse 9. Azul 4234, tudo em correto, com 1 responde para o Chibet Flamengo. Decimal 0, termina 28, decimal 8. Sideral 9982, autorizado. Chibet Flamengo é afastado. Fala, Fábio, 82. Alfa Charlie Mike, aproveitar e call me, Texas Papá, QNH 11, uma fase. 4234, autorizado, o treinamento é postado. Aeronave sobre o modulo, confirme. Papá, meu Juliette, Matéria 2223, cross-hopper. Matéria 2223, cross-hopper. Matéria 2223, autorizado. Para a da pista, via roda do plano de voo, nível 180. Saída Arbor 1, transição elefa. Decola da 1-0, primeira curva, direita. Acana 5443, controle 1-2-0, desalta. 120.8. Have a nice day. 120.8. Have a nice day. 2, autorizado, alinhar, IG4, pistola 0, vento 140, grau 059. Interception. 1050, cancelou o estrito de entrelo, deixa para 2010, ajuste na 095, autorizado, final de procedimento elétrico, sistema 072, na troca estabilizada. 5892, sala 24, na minha escuta. Libera direito, autorizado, táxi de Alfa, reporte da Juliette. Thank you. Autorizado, TASC, até o travão de 62, já reporte no mesmo, que é legal na 095. Juliette Romeu Vitor, decolada 829, com referência visuais, 600 pés, curva esquerda, no perfil da PUCA, conforme carta. Chame o controle, 120, decimal 8, bom voo. PUCA, 7608. Papá Romeu, Juliette Romeu Vitor, acionando o código de transporte 5442. A sua paralisa de voo é 270, voo direto já. Modifique o código de transporte para 5442. No solo aos 3-0, na minha escuta, Alfa, Kilo, 4-3. Posição prevista 5, Lima. 0, na vida S, do VN, Salvador. Até o ponto de espera, aqui está na 0, via parte principal, Juliette. Ponto de espera, reporte pronto. Tem legal na 0, 1, 5. Autorizado, decolagem, pistão a 0, vento 1,5, 0 graus, 0,5 nós. Uhum. 7,5 nós, bom dia, após a rolagem do Boeing, a companhia autorizada, ali era uma pista a 0. Thank you.